Abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, os quatro cantos da casa, Júlio César e Cambuí. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Seja muito bem-vindo, amigo amante da canção cabocla, o Clube do Caipirão defendendo a tradição. Vamos juntos em defesa da nossa canção cabocla, ouvindo o Teodoro Sampaio, essa é de 1985, O Jardineiro. Recinto desta casa tão bonita, você sempre teve tudo que sonhou, até mesmo um automóvel de luxo seu marido esse ano lhe ofertou. Há milhares de mulheres a sonhar com a sorte tão brilhante como a sua, mas você com esta sua pretensão pode até findar seus dias pelas ruas. Entre logo em sua casa cheia de luxo, não me olhe porque seus passos não vou seguir. Eu prefiro ficar de fora e sonhar sozinho. Se eu entrar eu darei a vida pra não sair. Você vive sempre se comunicando através do telefone em seu ouvido. Marca encontro todo dia, à mesma hora, com outro que não é o seu marido. Sou um simples jardineiro desta casa, tenho pena de quem é o meu patrão, que trabalha pra lhe dar tanto conforto, e em troca só recebe a traição. Entre logo em sua casa cheia de luxo, não me olhe porque seus passos não vou seguir. Eu prefiro ficar de fora e sonhar sozinho. Se eu entrar eu darei a vida pra não sair. Clube do Caipirão. Venho de longe pra ver meus queridos pais, pois a saudade já não suportava mais. Sou brasileiro, descendente de Tupi. Eu vim rever minha terra onde nasci. É que a saudade apertou meu coração, saudade dos meus pais e meus irmãos. Minha saudade do cantar da Juriti foi a razão que me fez voltar aqui. Terra querida, eu sempre te adorei, quero estar junto de ti. E a teu lado para sempre eu viverei.

fale comigo e diga onde eu possa te encontrar. Agora mesmo vou correndo pra buscar você. Quando ligar, diz que o nome, se tiver no orelhão, deixe falar a voz do seu coração, e com certeza vai ouvir a voz do meu. Se não quiser, nem é preciso dizer nada do que aconteceu, é só correr o mais depressa para os braços meus e ocupar este lugar que ainda é. É saudade, diz que o 9, grande sucesso do cantor das andorinhas, o Barreirito. Antes tivemos Joaquim Manuel, Som de Cristal. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. No Clube do Caipirão é muita moda e pouca prosa, pouca conversa. Vamos ouvir Perdido de Amor com Belmonte e Amaraí. Esta vida, se sofro sem teu amor, se já não tenho teus beijos, se já não sinto o teu calor. Sabes o quanto te quero, é grande minha paixão, mas teu desejo é que eu sofra por ti. Estás me matando com ingratidão, mas teu desejo é que eu sofra por ti. Saibas, querida, eu vivo sofrendo, eu vivo chorando. Na longa estrada da vida, sozinho vou caminhando. Sinto a tristeza em minha alma, é triste viver assim. Embora sofrendo, eu te quero, mesmo sabendo que não gosta de mim. Saber

fama, o povo me ama com a viola na mão. Quebro meu chapéu na testa, tudo vira festa com minha canção. Canto verso apaixonado e quem ama fica louco de paixão. Se estou triste, pego a viola, ela desaperta o meu coração. Na despedida ele chora, adeus cowboy, tô indo embora, o povo me espera em outro lugar. A fama, o povo me ama com a viola na mão. Quebro meu chapéu na testa, tudo vira festa com minha canção. Canto verso apaixonado e quem ama fica louco de paixão. Se estou triste, pego a viola, ela desaperta o meu coração. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Vai ter fim, talvez porventura chorarás por mim. Quando não mais existir este homem, teu nome e a paixão que me consome vai aos poucos me matando. Este sofrimento um dia vai ter fim, talvez porventura chorarás por mim. Quando não mais homem. Oh, Luiz César e Paulinho, gravação de 1980, Modão dos Cabeceira, A Mulher da Minha Vida. Antes tivemos a violeira cuiabana Bruna Viola, que hoje está morando em Ribeirão Preto. Ela interpretou a canção Violeira, grande sucesso aqui no programa e em todo o nosso Brasil. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Muito bem, quanta alegria, uma satisfação imensa estar aqui no Clube do Caipirão defendendo a tradição, junto com você, com toda a sua família, com os amigos que gostam demais da música sertaneja. Vamos ouvir Valdo Reis e Pratini, De Volta pro Paraíso. Saudade da minha palhoça, fui vivendo lá na cidade, esperando só chegar a hora, com o peito cheio de vontade. Meus cabelos já estão grisalhos, mas meu Deus ajudou e eu venci. E o sonho de voltar pro sítio, graças a ele eu já consegui. Os meus pais ainda vivem aqui, conservando tudo como foi, nossa talha de boiadeiro e o velho carro de boi. Vou rever a linda lua cheia, clareando toda a imensidão, e ouvir o grito do orutal, quebrando o silêncio do meu sertão. Vocês que não conhecem o sítio e que sempre morou na cidade, eu convido pra vir conhecer o que é paz e felicidade, onde nossa mãe natureza nos dá tudo com tanto carinho. Nossos campos, os rios e as matas, aonde gorjeiam nossos passarinhos. Sentar na varanda do rancho pra jogar o milho pras galinhas, ver minha mãe preparando o forno no quintal ao lado da cozinha, e o papai varrendo as brasas acesas, recendendo o cheiro do alecrim. Por aqui vou vivendo contente, agradeço o presente que Deus deu pra mim. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Amar igual eu te amei, duvido que alguém irá te amar. Carinho igual eu te dei, duvido que alguém também te dará. Meus lindos sonhos de amor, tu destruíste sem compaixão. Teu desprezo e teu orgulho vive sangrando meu coração. Sinto falta dos teus beijos, dos teus abraços, do teu calor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor.